Nos últimos dias a visão se cumprirá. O monte do Senhor exaltado estará. Todas as nações a ti virão. Vinde, subamos ao Deus de Jacó. Senhor, a sua palavra nos guiará, em suas veredas a paz reinará. Das espadas enxadões se farão, nações em harmonia, não haverá mais aflição. O orgulho se abate e a altivez se vai. Só o Senhor será exaltado em seu reino de paz. Vinde, ó casa de Jacó, na presença dele todos se prostrarão, os ídolos cairão, não haverá mais divisão. Na rocha segura encontraremos abrigo, Senhor, tua glória. Tu és digno, só tu és amor. Na luz do Senhor caminharemos, em tua presença sempre viveremos.